Alexandre 1020, estamos autorizados. Decolor 24, controle 120, bom voo e bom dia. 208, bom dia, 3859. Dois pontos, espera pronto, TAM 3304, Torre Salvador, bom dia. Atenta, 3304. E mantém, TAM 3304. Ponte número 612. Controle TAM 3859, Arbor Elefo. 3859, contato radado para o 360, saída Arbor, transição Elefo. 360, Arbor Elefo, TAM 3859. Panamá 312, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 25.45. 3685, alternativa 2545, 6312, um abraço. Livre decolagem da pista no zero, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2 de nós. Autorizado decolagem, seu 3304. está autorizado, vai Elefa. Elefa, TAM 3859, obrigado. Bom, no 605, pronto para o táxi. Já vi de 172, 3 horas e 30 minutos, só terminando na pena. Afirmo. Controle 120, bom voo. 208, obrigado, senhor. Boa semana. Igualmente. Vale de Salvador, cordial, bom dia. OTAN 3304, no perfil da Arbor, passando agora 1.700 pés. OTAN 3304, contatado azul para o 320, sai da Arbor. Grato, na escuta. Salvador, muito bom dia, papapá, mais um trilho. Tango Zulu, chame o Centro Recife na frequência 1260, alternativa 1288. 1260, alternativa 1288. Mike Echo Delta, vai liberar. Mike Echo Delta, frequência livre. Autorizado Guarulhos, autorizado 1-6, subida do Cola Pichadé, Israel, Leda Bridge, interceptando Zulu 1-6, responde 5060, controle 1208, chamé 6319. Localizador visual, ATNM 332. 05, espera a próxima para decolagem. E ainda, cola sem parada, vamos 605? Negativo, né? No momento não. Agora sim, já, tem condições de decolar sem parada. Autorizado, sem parada, alinhar e decolar, dá 1-0, vento 1-2, 0 graus, uma dúzia de nós, gono 605. Gente, gono 605, livre decolagem sem parada. Oi, Salvador, Oceanema 332. Oceanema 332, fazendo a aproximação, guarda a pista livre, o altímetro no 09. Aguardando no 09, Oceanema 332. Salvador, Oceanema 319. Negativo, uma informação, por gentileza, só para confirmar o PCN da pista 1735-30. Paulo Golfe de Romeo, com autorização para ingressar no pátio principal. Porque ciente e registra no repórter. Chama o Centro Recife, ano 260, alternativa 1288. Recife 260, alternativa 288, tá? 3859. Nome é 332, livre pouso, pistão no 0, vento 1-2, 0 graus, uma dúzia a nós. É 05, decola os 32, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Ok, 208, bom dia, agronomia 0100. 050, agronomia 220. Sou Salvador, agronomia 05, perfil da DAEL, passando nível. Passando 1700 pés, para o 360. Agronomia 05, contato radar, para o 360, saída da DAEL, Leda Bridge. DAEL, Leda Bridge, ciente, agronomia 05. Mike Vitorini acionado, pronto para copiar. Mike Vitorini, aqui a direita. PUB 05, autorizado Mike Vitorini, eu vou local, pista 17, o controle 120.8. Centro Recife, 1260, alternativa 1288. 1260, qual que é a secundária, senhorita? 1288. 1260, 1288, com Centro Recife. Obrigado pela atenção, um cordial bom dia. Bom dia, bom voo. Desça para 2000 pés, ajustando a 019, reporte localizador. 2000, comigo, 19, reporta, 989. Literal. Corinthians, está livre decolagem, dono 7, o vento 120 graus, uma dúzia nós. Livre decolagem para o Índia, graças. Trip 5221, no chame o centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1288. 1260, 1288, obrigado. Autorizado push no gate 3, suportando o seu táxi. E aguardando aquela informaçãozinha do PCN da 17, por favor. Tá bom, muito obrigado. Eu tenho informação desencontrada aqui, eu tô com, no Rota R com 30 e eu tô mais uma boletim da empresa com 27, eu queria só confirmar isso aí. Iniciando pushback 6319. 208, índia. Aguarda para ingresso, 6332. Positivo, finalizando o reboque na ponte 612, obrigado. Positivo. Papá, Mike Vitor Índia, boa. Mike Vitor Índia, mantendo em condições de 500 pés no litoral sul. O cliente já está no litoral, está nas proximidades do eixo de decolagem da 17. Vai permanecer por mais 2 minutos, em seguida segue para o litoral sul. Cliente, Mike Vitor Índia, mantendo em setor após o litoral sul. Vai manter o setor na sua escuta permanente. Poderia continuar a posição para o CNH 3? 32? 32? Espera o litoral, senhor. A gente mantendo 500 pés no litoral na escuta do condutor. Gol no 605, chame o centro Recife no 251, na antena 3625. Só copia primária, 1251, confirme a secundária? Secundária é 13325. 3325, cliente, economia 05, obrigado. Estabilizado, 182. 1982, completa de aproximação, torre 18 decimal meia. 26910, bom. Encontramos o PCN 2017, 30. eu tô com mais, eu posso dar uma olhada, mas eu tô com o mais atualizado aqui, porque a gente praticamente estava fechado, eu abri, foi o mais recente que estava aqui na empresa, mas eu vou dar uma olhada nisso, que eu vou inclusive avisar a empresa sobre isso aí. Tá bom, eu vou dar 28 de junho? Muito bom saber, porque assim eu aviso a empresa e conforme for a gente troca o nosso, se for tiver errado aqui. Muito obrigado pela gentileza. Tá avisado, voo 9220. Voo 9220, compete aproximação, torre 12, decimal 6. Muito meia, tenha um bom dia. Sul de Salvador, Mike Vitor Índia. Mike Vitor Índia, prossiga. Mantendo 400 pés do litoral, tá de regresso para o aeroporto. Web 6729, tá com 173 a bordo, 4 horas, com fim. 14, 18, 6, gratou. E a Índia, quanto espera? 86729, bom domingo. O nono decola os 46, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, obrigado, bom dia, 63, o nono. Bom dia, 63, o nono decola na sua escuta. 63, o nono, contatado ato para o 360, após 2000, foi direto Lira. Após 2000, Lira, direto, autorizado 380, 63, o nono. 6250, desça para 2000 pés. O ajuste é 10099. está livre de restrição na, de altitude em Itajaí. É, 2000 pés, 1099, Oxané 6250. Correção, mas muito bom dia, Gol 9220. Negativo, Web 6729, mantém a posição. Ah, mantém a posição. O 9220 baixou e travou? Afirmo. 1019 altímetro, o vento 140 graus com uma dúzia de nós, sem livre pouso, pistão no zero, gol no 9220. Livre pouso, gol 9220. Em Salvador, é o papapá, Mike Vitorinho. Vitorindia, reporte farol de Itapuã. Já se encontra no farol de Itapuã, tá visual com o gol na final. Solicita o cruzamento e pousão no 7, passando por trás da aeronave. Vitorindia, confirma intenções. Intenciona a tela do vento da 1-7, está visual com a aeronave na final. Se a opção autorizada, após a passagem do mesmo, entra na tela do vento da 1-7, pouso pela 1-7. Se dá presente, cruza a final da 1-0, a retaguarda do tráfego sem interferir. Reporte já girando base para 1-7. Ciente, reporte já girando base para 1-7, Índia. É 250, reporte localizador. Vai reportar no localizador, Oxané 6250. Solo 50 à direita na Taxi Fox. Solo em 121 decimal 9, bom dia. Fox 219, gol 9220, boa. Salvador, Mike Vitorendi, enviando base para final curta na 17. Cruzado pouso na cabeceira 17, o Mike Vitorendi, o vento 130 graus com uma dúzia de nós, reposto solo controlado. De aproximação para 17, reporta lá no pátio 4, controlado, Índia. Alô, boa 9220, boa tarde, bom dia. Alfa, reportante da Juliette, gol 9220. Equipamento está 3733, transmissão muito baixa. E agora como recebe?